Alô, boa noite, Cidade 3252, informação Bravo. 3152, a sua identificação foi direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste no 021. Duna 3110, ajuste no 021, está 3152. Salvador, boa noite, 3600 final, pista 10. 3600, foi reportado turbulência moderada na final no 0. Vento de 190 graus com 14 nós, ajuste no 021, pista molhada, pouso autorizado. Tive pouso no 03600. Salvador, uma boa noite, eu vou 10098, informação Bravo. 10098, assina identificação, estou autorizada a chegada Mari, vista para nível de voo 050, para informação, se eu segue a aeronave da TAM, posição de 12 horas, 12 milhas, passando o nível de voo 170 para 3000 pés, Airbus 380. Ok, 10.5 pés, chegada Mari. 0098, você desejar reduzir. Mantenha presente velocidade, ainda há outras aeronaves que estão seguindo aqui para Salvador também do setor sul. Mantenha presente velocidade, o gol no 098. Ok, bom, 098. No solo 05, direito no 21. Confirma a frequência, direito no 29? 21. 21, tá certo. Salvador, boa noite, 3600, se preocupa. Tá 3600, Alfa Juliette, portão 7. Oi, Juliette, portão 7, 3600. Tá firme, boa noite. Boa noite. 3152 indicada. Prossiga 3152. Tem sua velocidade indicada, são 3152. 2709. 1098, reduza para 2509. Agora, 2509. Vai iniciar a redução para 250, cruzar o nível 100. R6212, acione a identificação, desça para o nível de voo 050 na chegada mais. Salvador, boa noite, azul 6908, gente da Bravo. 6908, acione a identificação, desça para o nível de voo 0620, a chegada em Amare, reduz a velocidade para 2509, pegue tráfego do Xanera agora 9 milhas à frente, passando o nível de voo 160 para o 050, o Airbus 320. Positivo, desce para o 060, Xaner 6258, acione a identificação, reduza para 2409, segue a aeronave da Azul agora 12 milhas à frente, passa nível de voo 220 para o 0620, um Embraer 190. Autorizado descida para nível de voo 070, o Xaner 6258. Na 3152, desça para 2000 pés, ajuste no 021, está autorizado a final do procedimento ILSQ, reporte estabilizado. Desça para 2000, autorizado ILSQ, está na 3152. 1098, desça para 3000 pés, ajuste no 021, canceladas as restrições em ITAP. Canceladas as restrições em ITAP, desce 3000 no 021. É 2-1-2, mantenha o perfil da chegada, Xenar 6212. Atenção a todos os aeronaves na escuta do controle Salvador. A mensagem de necessidade de cotejamento, a torre informa a pista molhada, chuva intermitente, turbulência moderada na curva final da 10. Zona 52, controle Salvador. Prossiga. Tu copiou a informação da torre? Afirmo. Controle, só para confirmar para o 6908, essa aeronave que está em família da nossa polícia aí para Salvador também? Todo mundo para Salvador. Está tão baixo, que na dúvida, obrigado. Tener 6212, é presente, está autorizado, voz direto e sabe. Já apareceu. É a 908, controle. Prossiga. Operação para o sequenciamento, curva esquerda na Pro 020, limite será a radial 260 de Salvador. Vetora à sua esquerda 020, limitado pela 260 de Salvador, 6908. Do 6908, tem descida reautorizada para nível de voo 110. Descendo a 110, 6908. 1098, desça para 2.000 pés, o ajuste 1020, está autorizado a final do procedimento IADF sem retorno estabilizado. 1020, 2.000, chamada estabilizado. Tener 6212, confirme o sindicado. 2309, Zoom 6908, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 6908. Tener 6258, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 6908, completa a curva à direita agora para 040, limite agora será o localizador. Sente à direita para 040, limitado pelo localizador, 6908. 908, tem livre descida para nível de voo 0620. 0620, 6908. Tener 6212, desça para 3.000 pés, o ajuste no 020. Zona 52 estabilizado. Afirma, 3, zona 52, visual. Beta final do procedimento, torre 1895. 295, 3, zona 52. Salvador, boa noite, está 3152, final da 10. Está 3152, boa noite, pista molhada, vento 190 com 16 nós, foi reportado turbulência moderada na final. Ajuste no 020, pouso autorizado. Gente, livre pouso, pista 10, está 319, 3152. Solo, voo 134 para o SAC, está com 121, 2:50, alterna Santarém, Natal. Confirme seu PB. PB 121. Taxa direita, via Índia, torre 1895, 1020, bom voo. Obrigado, boa noite. Interceptor está visual, 2600 metros, voo 098. 098, chame a torre em 1895. Obrigado. Azul 6908, curva à direita para o 070, desço até 3.000 pés, vou ajuste no 020. Direita 070, descendo para 3.000 pés, com 1.020, 690. Na 6258, desço para o nível 050. 050, 6258. Oi, boa noite, Bruno, na prestada, pode Mano 3152 aos 20, direita 121, decimal 1. 121, boa. O 6908, nessa proa está autorizado a interceptar o localizador. Nessa proa está autorizado a interceptar, 6908. Bruno 098, vento 190 com 15 nós, pista livre, pouso autorizado. 190 com 15, gente, teve pouso. A mil pés está com 27 aqui pela direita. A mil pés, 27 nós pela direita, gente. Isso, mas sem turbulência. Por gentileza, se permanece a turbulência na final? Afirmo, turbulência moderada na final. Obrigado. Na minha B58, faça o vetor, mantenha presente pro, limite ao localizador, desça para 4.000 pés, o ajuste no 020. Vamos lá, entendeu? Descendo para 4.000, na proa, aguardando o último vetor, descendo para 4.000 com o 020. Bruno 134, a Lima tem após o tráfego na corte. A Lima tem após o tráfego na corte. Na torre 1895. 1895, a torre de hoje, né? 1922, mano. 6908, desce até 2.000 pés. É, 2.000, 6908. É, 1922, tá na final, tá? Continue a aproximação e aguarde pista livre. Foi aportado vento de 27 nós pela direita na final. Turbulência moderada. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Bruno 098 aos 22, direita 121 no 1. Direita 1219 vai livrar na última. Seguinte, 500 pés, o vento está 25 nós pela direita. Turbulência começa com 400 pés, é leve. Depois a 200 pés no mínimo, Ah, o vento de través fica com 21, 22 nós, foi. Ok, agradeço a informação. Nada, um pouquinho turbulento mesmo, meio chatinho, mas tranquilo. Reporte ao livrar o Gol 109. Óbvio. Estabilizou o azul 6908. 6908, complete redução para 1909 e chame a torre em 1895. Reduzindo, chama a torre em 1895, azul 6908. 1134, 190 graus, 1612 nós, decolagem autorizada. Aguarde, eu vou no 1134. Confirme o gol 1134, devido à aeronave na final, se vai iniciar ou se abandona a pista. Estava esperando a aeronave livrar, vai iniciar a decolagem, 1134. Gente. Torre, o gol 09, só confirmando a frequência do solo, 21. 1. 1, grato. O solo, uma boa noite, é bom, 098, livrou a pista. Torre 098, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, é bom, 098. Torre Salvador, boa noite, azul 6908. 6908, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. 6212, pouso autorizado, 190, 179. Pouso autorizado, 108, 6212. Complete a aproximação, em Duna, chame a torre em 1895. 1895, boa. Controle, ligou no 1134, decola, passou 2500. O 1134, contato radar, sua para o nível 350, sai da PUCA. Gente, vai precisar bater a proa 075 devido a informações do 1134. Está ali o desvio do 1134. Teve desvio do 1134. A gente passaria 2228. Quem chamou foi o passarido? Positivo, 2228, você escuta a cópia conquista. Aguarda, cópia. Envio 180, subida agora eleva. 80, agora eleva. Boa noite, Oxanei 6212, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, Oxanei 6212. Confirmando após o gol, à esquerda. Obrigado. Nada. Descendo aqui a pintura, ficou bonita, hein? 6908 aos 28, direita no 211. Direita no 211, 6908. Lander 258, está livre agora, 190 graus, 17 nós, ajuste 1020, reporte foi informado, turbulência moderada na final. 10258. Pouso autorizado. Pouso autorizado, 6258. Tu ligou no 96, mas tu pode voar direto Aru? O 34 voa em Jama, aguardando a Aracaju. Jama, vem. O 934 autorizado pelo centro, atrás de Maceió, e câmbio mesmo em 12545. 2545, obrigado, boa noite. Lembra 258 aos 31, direito no 21, decimal 9. Corrige, 1. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, boa. Noite, só pra confirmar, nossa posição é a 0, 1, né? Afirma, Azul. Obrigado. Solo, boa noite. 6258, vibrando o disco. Xanega 258, boa noite. Posição 5 Lima do pátio 3, Alfa e Kilo. Alfa e Kilo, 5 Lima, é isso? Afirmo. Ok, obrigado, boa noite. Salve, já posso autorização do passarinho? Afirmo. Conquista 180 autorizado via rota do plano. Pista 10, primeira curva direita, arbora, elefa. 5102, transponde, controle 120, decimal 8. Aqui autorizado conforme 180 conquista, rota do plano, decola da 10 com curva direita, 5102, 1208. Correto, pátio 3, chame pronto, passarido. Pronto, puxa acionar. Ok, autorizado acionamento, pushback em coordenação. Qual é a sua posição no pátio? 4 Lima. Ok, então aguarde o parqueamento do Avianca à esquerda, corrija à direita. O mesmo vai parquear aí na posição 5 Lima, após autorizar. Ok. Copia a atualização durante o ataque. 1868, autorizado. Camarada, para trás. É, copia agora? Pronto, Aracaju, nível 230, Golf 677. Vista na zero, primeira curva à esquerda, subida pouca, transição Aru. 5103 no transponder, controle 208. 230 Aracaju, Golf 677, Puka, Aru. Vista na zero, curva à esquerda, 5103 no transponder, 208, controle do voo 1868. Correto, chame táxi. Camarada. Voo 170, boa noite. Subida Puka, transição Zipa, guarda de quatro. Puka, Zipa, guarda. Direita via Índia, ponto espera 1895, 620 na Juiz, bom voo. Direita Índia, ponto espera 1895, 620, obrigado, boa noite. Boa noite, Melick. Salvador, boa noite, o Gol 1868, ponto espera no zero pro alto. 1868, autorizado a linha de decolar pista 10, 190 graus, 209. Sim, a linha de decolar 10, 1868. Autorizado até o ponto espera pista no zero via parte 3, parte 1, Índia. 1895, 1020, bom voo. Obrigado, boa noite. 68 aos 40, 120, décima 8. 308, ligado, boa. Controle, muito boa noite, boa noite, meu 8. 808, boa noite, contato radar, só para o nível 230, sai da PUCA. 230, sai da PUCA. Cola 28. Azul 4062, boa noite, assinando identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. 050 na Mari, 4062. Pode voz. Staff, 4062. 062, autorizada para o staff. Autorizada em staff, 4062. Aos 43108. Obrigado, boa noite. Antônio Salvador, boa, passarei 2228. 2228, boa noite, contato radar, sou para o nível 180, sai da árvore. Ah, boa noite, 028. Copia. Campina Grande, nível 370 autorizado, via rota do plano de voo, pistola 0, primeira curva esquerda, subida pouca, transição Zipar 5106, transponde e controle 208. Autorizado 370, rota de plano de voo, número 210, aerovia, saída pouca, Zipar, concura pela esquerda, transponde 5106, controle 210, decimal 8, voo 1970. Voo 970 está correto, portão 10, chama pronto. Chama pronto, obrigado. 45. Recife 2545, obrigado. 1868, boa noite. Para o 2228, vou em direto telefone. Direto telefone, 2228. Valeu, 4062, solicita liberação de velocidade em ETAP. 0062 está livre, desça até 2000 pés, mas última 020. Desça 2000 com 1020, 4062. Para o 2228, informa o tráfego 10 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruza o 090 indecida, é um Embraer 190. Retiro com o tráfego Tiqueso 2228, obrigado. Azul 4062, informa o tráfego 1 hora, 19 milhas, rumo oeste, cruza o 085 em ascensão, é o Alfa Tango 72. Ciente negativo visual, 4062. Controle de Salvador, Gona 972, boa noite. Mas 72, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada mar, desça para o nível 050. A chegada mar, desça 050, agora 972. Azul 4062, autorizada a sinal de procedimento ILS, reporte estabilizado. Autorizada a sinal de X-ray, azul 4062. Salvador 18085084. Tropa 084, stand by landing clear, stand by clearance. Prepare Puka Zipar. Understand, we prepare Puka Zipar to stand by for clearance, Europa 084. Yes, Puka Zipar, Puka departure, Zipar transition. Puka departure, Zipar transition, Europa 084. Aeroporto de Salvador, boa noite, Papa Tango, Mike Delta. Papa Tango, Mike Delta, prossiga. Aeroporto de Salvador. Confirme pátio que ocupa e pista aqui da cola. O Mike Eco Delta autorizado Salvador Belo Horizonte, nível 100 na centena, via rota do plano de voo. Pista 17, primeira curva direita, subida Coral, 5113, transponder, controle 208. Confirma se já voado Vitor Mike Charlie em condições anteriormente, nível rota. Já voado Vitor na rota. Gente, acionamento na bata a critério, chame Tour para o táxi em 1895, ajustado 1020, bom voo. Mike Eco Delta, livre acionar, chama o táxi. Autorizado, até a interseção, chama ingresso no 7020. Esse tem o 1260, a TR 1288. 260, 288, obrigado, boa noite. Dono 972, deixa para 2.000 pés, o ajuste no 020, está autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. 2.000 no 020, autorizado ILS, reporte estabilizado, dono 972. Isso foi apontado, turbulência moderada na final. O vento é de 190 graus, com 14 nós, ajuste 1.020. Gente, 1.020, livre pouso na 10, sente a turbulência, para 062. 7-0, via flight planning route, runway 10, left turn, Puka departure, ZIPAR transition, call code 5111, Salvador departure 120-80. Salvador clearance to Europa 024 from Salvador to Madrid. 7370, flight plan route, Puka departure, transition CPAR, from runway 10, left turn, squawk 5111, and Salvador departure, frequency 120.8, Europa 024. That's correct, coming right to pushback and start up, gate 11. Okay, we are full ready, and request pushback from gate 11, Europa 024. Start up approved, call me taxi. Start up and pushback approved, I call you for taxi, Europa 024. Claro, pushback, acionamento, gol 1170. 1170, número 2 no setor, após o 330 da Europa, está autorizado. Após o mesmo iniciar o táxi. Gente, agora. Tranquilo, Salvador, boa noite, gol 1098. 1098, boa noite, informação Delta. São Gonçalo. Está autorizado, nível 370, via roda do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à esquerda. Subida Puka, transição Zipar. 5-1-1-0, transponde, controle 208. Sentindo 1-1-0 transponder, 1-2-0-8 controle, voo 1-0-9-8. Correto, portão 4 chama pronto. Dado está livre, 180 graus, 14 Mach. 4062, no solo aos 57, direito no 211. Direita 211, 4062. Azul 4062. Azul 4062, boa. Alvo aquilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Fraero não informou qual seria a posição. Alvo aquilo, pátio 3. É, vai aguardar o sinalizador, 4062. Delta decolou 58120 decimal 8 por 1. 208, boa noite, obrigado. Posição 4 para o pushback treinamento. Tráfego da Europa vai iniciar o táxi mais alguns segundos, então logo mesmo livrar a retaguarda autorizada no 4108. Direto coral, mais de cuidado, bastante. Europa 084, we are ready to taxi. Europa 084, taxi approved until holding short, runway 10, via apron 1, Ninja. Tower, 1895, Canadian 1020. Okay, taxi via apron, India, also runway 10, and take a frequency for the tower, Europa 084. 1895. 1895, Europa 084, 1895.